O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7 horas e 5 minutos, muito boa noite, Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite via 96 FM e também através do blog do Som da Tribo, somdatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e radiopontalweb.com.br. A galera que retransmite Som da Tribo via internet. Boa noite, Jaqueline e Jack. Boa noite, Cortes. Boa noite, galera ligada no Som da Tribo. E aí, melhor? Melhor. Tá legal, o Jaqueline estava de férias, o Devon também, né? Eu e o Devon estávamos aí curtindo. Hoje, completo o time do Som da Tribo aqui. Super completo. Jaqueline, tudo bem, né? Algum novidade aí no nosso cenário conquistense? Fora a presença da presidenciável Marina Silva, menino, ontem em Praça Pública. Ontem foi engraçado, que... Antes de Marina chegar, acho que alguém ficou preso lá no centro da igreja, porque ficou tocando loucamente. E aí vinha, marcava a hora e o sino tocando, depois Marina chegou, fogos, eu quase enlouqueci. Foguetório a todo momento, né? Foi terrível, mas assim, acho que deu muita gente lá, viu, Cortes? É. No Twitter também eu tava bombando, Marina, vamos pra ver Marina. A galera tava empolgada com Marina. É, a única... presidenciável que veio a vitória. Exato. Da conquista, né? É verdade. Beleza. Então, nada de novo aí na nossa cidade, né? Não, tudo só essa mesma virose que pegou todo mundo. Beleza. E Jaqueline, os brindes aí pra galera e ligando, ó, você que tá em casa, pode ir ligando, 3421-1507, 3421-1507, se quiser manda seu torpedo também, 88319050, valendo os brindes legais aí do Som da Tribo. Quais são eles aí, Jack? Tá valendo um rádio portátil, pilha, funciona pilha e energia e que capta som da TV. Oferta de Tom e Beleza. Dois ingressos para a Noite Vermelha, dia 15 de outubro, no Teatro Carlos Jeová. Um pendrive de 2 GB recheado de rock and roll. Oferta de Internauta Serviços. Agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina Quasqueira Campos. O sorteio é no próximo sábado, dia 25 de setembro. É só ligar para cá, 3421-1507, ou enviar o seu torpedo para o 88319050. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Som da tribo. Oh, O som da tribo é rock na veia. Rock na veia. Rock na veia. Agora são 7 horas e 15 minutos, rolando o som da tribo até as 9 da noite. Você curtiu aí Korn, Odd Layer, antes do War Machine com o AC/DC. Você pode ir ligando pra cá, 3421-1507, pode participar, interagir com o Som da Tribo. O Som da Tribo é um programa independente, precisa de parceiros. A galera que acredita no projeto Som da Tribo, Espaço X presente aqui. Dia das Crianças é no Espaço X. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCA. Você aprende e nunca mais esquece. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Agora com mais uma loja em conquista, na Pavincon Center, na Avenida Lauro de Freitas. E Bahia Frio, primavera, verão chegando, pintando na área. Você vai precisar de ar-condicionado, climatizar sua casa. Bahia Frio, só ligar 3425-1800. Fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329. Aí se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, o Twitter também do Som da Tribo, twitter.com/sondatribo. Pode mandar torpedo 8831-9050. Mandar um alô aqui, Cortes, pra Elô e pro Maurício lá no bairro Brasil. Também pro meu amigo Adson, tá lá na Patagônia curtindo o Som da Tribo. Hoje é aniversário de Tom e Beleza, viu, Jack? Gente, parabéns, Tom e Beleza. Pra quem não conhece Tom e Beleza, é só acessar o blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Sondatribo.com tem a foto lá do nosso aniversariante do dia, Tom e Beleza, aí na conquista. Parceiro do Som da Tribo, total. Aniversariante tá dando presente pra galera, pois né? Pois é. Só Tom e Beleza mesmo, que é uma maravilha de pessoa. Abraço aí para Tom e Beleza e Terezinha na conquistinha. Tom e Beleza, aniversariante de hoje. Parabéns, Tom. E a Internauta Serviços agora em novo endereço, em Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Internauta Serviços. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje, às 11 da noite, no Apogeu, tem Nós, Vozes e Eles, com Três Pontos, Ladrões de Vinil e Distintivo Blue. Três bandas, um show. Ingressos, R$6. Próxima quinta, dia 23, às 19h30, no Viela Sebo Café, tem Noites Fora do Eixo, com Érica Martins, ex-Penélope. Ingresso, R$10, à venda no local. Dia 24 de setembro, no Centro de Cultura, tem o lançamento do livro de Alberto Davi, Meus Poemas Esquecidos, às 8 da noite. De 5 a 9 de outubro, no Centro de Cultura, no Teatro Glauber Rocha, e nas praças públicas, tem a Mostra de Cinema Conquista. A entrada é franca. Mais informações é só acessar mostradecinemaconquista.com.br. Dia 15 de outubro vai rolar no Teatro Carlos Jeová A Noite Vermelha, com os Astras Band, Correria Urbana e Complexo Raga, e mais vídeos, poesias e muita coisa legal, não perca. Também no mesmo dia 15, às 11 da noite, no Apogeu, tem o tributo à Legião 2, com vários artistas: Shirley Dutra, Kessler Plácido, Júlio Rugal, Louro Borges, Rômulo Fonseca e outros. Ingressos R$6, ingressos limitados, hein? À venda, o mais novo CD de Kessler. Kessler Canta 1 e 2, com vários clássicos do pop rock mundial. À venda na Banca Central. Parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Vai lá comprar o CD de Kessler. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Vai ligando pra cá, hein? 3421-1507, 8831-9050, mande seu torpedo. Daqui a pouco a gente vai fazer o lançamento de Kessler. Kessler Canta 1 e 2, você vai ouvir algumas canções aqui no Som da Tribo. Então é só ficar ligado, daqui a pouquinho a gente vai tocar aí o CD de Kessler, que já está à venda aí na Banca Central. O Som da Tribo. tribo. Som da Tribo é parada obrigatória. Agora são 7 horas 25 minutos. Você curtiu Capital Inicial, Vivendo e Aprendendo. Cachorro Grande, Dance Agora. Abraços pra galera que está plugada, ligada no Som da Tribo. Ana Júlia. Ana Júlia pediu ao papai Aldo pra ligar o som e curtir o Som da Tribo. Ana Júlia, Aldo Pereira, Josiane, George, Jailde. Aí no loteamento Bateias, a galera toda, a família toda curtindo o Som da Tribo. Também tem a Tayara e Isaac do distrito de José Gonçalves, no Guigó, ouvindo o Som da Tribo. Deva de Andrade está mandando um alô para Cida Silva, para o Leide Silva, também Silomar Silva na fazenda Capão do Mel e Bicoara, viu, Cortes? Beleza. E o Devas também manda um alô para Malu, lá no bairro Iracema. Malu do bairro Iracema. Deixa eu mandar de novo um alô aqui, que eu acho que o povo não ouviu, não. Para Elô e para o Maurício, lá no bairro Brasil, estão ligados no Som da Tribo. Tá certo. Elô e Maurício aí no bairro Brasil, curtindo o Som da Tribo. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional hoje, Engenheiros do Hawaii e o Traje a Rigor. Arquivo Nacional. Todo dia a gente inventa uma alegria, a gente esquenta água fria e ignora a bola fora. Toda hora a gente dá um desconto, a gente faz de conta, mas chega um ponto que ninguém mais quer saber. Crimes passionais, profissionais, liberais demais, segredos de Estado, centroavante recuado. Isso me sugere muita sujeira, isso não me cheira nada bem. Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se dando muito bem. Isso me sugere muita sujeira, isso não me cheira nada bem. Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se dando muito bem. O som da tribo, o som da tribo. Agente secreto, agente imobiliário, gente como a gente, presidente e operário. Empresas estatais, estátuas de generais, heróis de guerra, guerra pela paz. Indus industriais, tribos e tribunais, pessoas que nunca aparecem ou aparecem demais. Isso me sugere muita sujeira, isso não me cheira nada bem. Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se dando muito bem. Isso me sugere muita sujeira, isso não me cheira nada bem. Queimando na fogueira e muito pouca gente se dando muito bem. Críticos de arte, arte pela arte, Pink Floyd sem Roger Waters, forma sem função. Fascistas de direita, fascistas de esquerda, empresas sem fins lucrativos, empresas que lucram demais. E todo dia a gente inventa e fantasia, a gente tenta todo dia, feitos cegos, egos em agonia. Isso me sugere muita sujeira, isso não me cheira nada bem. Isso me sugere muita sujeira, isso não me cheira nada bem. Isso me sugere muita sujeira, isso não me cheira nada. Arquivo Nacional, o som da tribo. Ah, Agora são 7h34, você curtiu aí no Arquivo Nacional o Traje a Rigor, Jesse Gold, do primeiro LP do Traje a Rigor. Nós vamos invadir sua praia. Antes, Engenheiros do Hawaii, Tribos e Tribunais, tudo coisa aí dos anos 80. Vamos ao breve intervalo comercial, mas antes disso, mandar abraços aí para Ana Borges e Pikachu aí no bairro Guarani, o Daniel Silva, Recanto das Águas, toda a galera lá, Valdinei, Gracilene. E o Daniel Silva tá mandando abraços para uma pessoa muito especial, que é a Tainá, a galera que tá ouvindo o Som da Tribo, tá certo? Você também, se quiser participar, é só mandar seu torpedo também. 8831-9050 ou ligar 3421-1507. A Maria Zilda, quero ouvir o Som do Nirvana. Maria Zilda também mandou seu torpedo aqui para o Som da Tribo. Algum recado aí, Jack? Por enquanto não. Os brindes aí pra galera ligarem. Tá valendo o rádio portátil, pilha e energia e que capta o som da TV. Oferta de Tom e Beleza. Também dois ingressos para a Noite Vermelha, dia 15 de outubro, no Teatro Carlos Jeová. E um pendrive de 2 GB recheado de rock and roll. A oferta de Internauta Serviços, agora em novo endereço. Avenida Otávio Santos, 389, esquina Quasqueira Campos. O sorteio é no próximo sábado, dia 25 de setembro. Então é só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Agora são 7h38, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite via 96 FM, sondatribo.com, distintivoblue.com e também o benildometal.blogspot.com, além de vistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, toda essa galera que transmite o Som da Tribo aí via internet. Então é só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050 e participe aqui do Som da Tribo. Os brindes legais, né, Jack? Isso, Cortes, um rádio portátil e que capta o Som da TV. Oferta de Tom e Beleza, dois ingressos para a Noite Vermelha, dia 15 de outubro, no Teatro Carlos Jeová, e um pendrive de 2 GB recheado de rock and roll. Sorteio no próximo sábado, dia 25. Beleza, daqui a pouquinho também vamos trocar ideia com o Henrique Leite, ele que vai falar sobre uma festa eletrônica que vai rolar aí dia 25 em Conquista, um glam, certo? Daqui a pouquinho, detalhes sobre essa festa eletrônica aí, com vários DJs mandando ver aí pra galera. Então aguarde aí,

Agora são 7 horas e 48 minutos. Você curtiu 30 Seconds to Mars, This Is War, aqui no Som da Tribo, e também Pearl Jam, Amongst the Waves. Abraço aí na estrada, já próxima a Itapetinga, Conquista Itapetinga, DJ Davi e Rubenil do Metal, chegando aí próxima a Itapetinga. Tá mandando abraços aqui para a filhota do DJ Davi, Yasmin, aniversariante de amanhã, um aninho de Yasmin amanhã, grande baile na casa do DJ Davi, todos estão convidados, todo mundo que tá ouvindo o Som da Tribo, a equipe do Som da Tribo, grande baile amanhã na casa do DJ Davi, vai a sonorização, DJ Davi, Rubeninho do Metal, vai bombar amanhã, todos estão convidados, eu só não sei onde é o endereço, mas tá todo mundo convidado. Parabéns aí, Yasmin, a filha do DJ Davi, aniversariante de amanhã. Abraços aí para Rubenil do Metal e DJ Davi na estrada, curtindo o Som da Tribo. Já chegou um torpedo aqui também de Luana, do Bairro Brasil. Tá mandando um salve aí para Miguel e Jack, perguntando se tá tudo beleza. Tudo beleza. Tudo ótimo. Ela quer ouvir Pantera. O Cássio quer ouvir Raimundos, Mulher de Fases. Ele tá mandando abraços aí para Carla e Kelly Kathleen. Carla e Kelly Kathleen, as mulheres de sua vida. Também o Júnior Oliver, do Bairro Brasil, tá falando do Som da Tribo, é um programaço, e que ele está sempre ligado, curtindo o Som da Tribo, e tá mandando abraços aí pra galera Metal de Conquista, Júnior Oliver, do Bairro Brasil. Márcio Roberto, do Guarani, quer ouvir Bruce Dickinson. Beleza, vai ligando você também, 8831-9050, manda seu torpedo, ou 3421-1507. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje, às 11 da noite, no Apogeu, tem Nós, Vozes e Eles, com 3 pontos, Ladrões de Vinil e Distintivo Blue. 3 bandas, 1 show, ingresso R$6. Próxima quinta, dia 23, às 19h30, no Viela Sebo Café, tem Noites Fora do Eixo, com Érica Martins, ex-Penélope. Ingressos no local, R$10. Dia 24 de setembro, no Centro de Cultura, tem o lançamento do livro de Alberto Davi, Meus Poemas Esquecidos, às 8 da noite. De 5 a 9 de outubro, no Centro de Cultura, no Teatro Glauber Rocha e nas praças públicas, tem a Mostra de Cinema Conquista, a entrada é franca. Mais informações é só acessar mostradecinemaconquista.com.br. Dia 15 de outubro vai rolar no Teatro Carlos Jeová A Noite Vermelha, com os Astras Band, Correria Urbana e Complexo Raga, também vídeos, poesias e muita coisa legal, não perca! Também no dia 15 de outubro, às 11 da noite, no Apogeu, tem o tributo à Legião 2, com vários artistas, Shirley Dutra, Kessler, Plácido, Júnior Rugal, Loro Borges, Rômulo Fonseca e outros. Ingressos R$ 6,00, ingressos limitados. Está à venda o mais novo CD de Kessler. Kessler Canta 1 e 2, com vários clássicos do pop rock mundial. À venda na Banca Central. E parte da venda desses CDs será destinada à Casa do Câncer e também à Associação dos Amigos dos Autistas da Bahia. Vá ligando pra cá, 3421-1507, tá valendo um pendrive da Ternauta Serviços, ingressos pra você curtir a Noite Vermelha e também um rádio, a Pile Luz, que capta o som da TV, oferta aí do nosso brother Tom Beleza. Segundo Gilmar Dantas, a Érica Martins, Érica? Érica Martins. Iria ligar para o Som da Tribo ainda hoje, estamos aguardando, pra falar sobre o show Noites Fora do Eixo na próxima quinta-feira, vamos aguardar. Som Local, o som da tribo. Som Local hoje, lançamento música nova da banda Randômicos e também Garboso, segura a onda. Som Local, o som da tribo. Como um amigo poderia se desculpar por todos esses anos sem te encontrar e te ver de perto? Deserto não é simples pensar como seria quando pudesse te abraçar. Esbarrar em você em algum lugar, no acaso do destino, conspirar a nos juntar. Uma daquelas cenas onde o tempo passa mais devagar e não tarda. Nossa volta, moldura pintada com as cores da mistura do brilho que do teu sorriso emana, com o rubro ameno de tanto querer te bem. Eu possa sentir de tanto querer te bem. Sardinha, ai que não me lembre quando me fiz ausente, meu coração estava em falta. Mas só passa se chover e você me aparecer. Qualquer um de teus gestos, aqui a meu ver encantado, assumem tantos significados gravados em imagens guardadas. Em pequenos atos de nosso próprio tempo, nosso próprio tempo, que aqui dentro da alma permanece mesmo quando apetece dos anos se passarem a me deixarem

local. O som da tribo. Aí no seu local do Som da Tribo você curtiu Garboso, Asfixia e Randômicos, Mezanino. Ou, pra quem ligou o rádio, pra quem tá ouvindo o Som da Tribo pela primeira vez, esse quadro é Som Local, é dedicado às bandas independentes que fazem o som aqui na cidade. Dessa vez curtimos aí de primeira mão Randômicos, Mezanino e também Asfixia com a banda Garboso, ambas aqui de Vitória da Conquista, Torpedo que chegou. Oi, Som da Tribo tá ótimo, toca Metallica, beijo para Devaldi, meus irmãos Ladies e Sinomar. Beijo para você e Jack, tava fazendo muita falta, Cida Silva da Fazenda. Valeu, Cida, tô de volta, tô um pouquinho rouca, mas tô de volta. Manda aí, Jack. O Dalton lá do Cruzeiro quer ouvir Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Beleza, vamos tocar no Clássicos da Tribo, tá certo? Daqui a pouquinho. E o White, da UB5, quer ouvir Metallica. E manda um alô pra Os Piratas. Os Piratas. Ó, o Rubenildo Metal, o DJ Davi, já chegaram em Itapetinga, estão curtindo o Som da Tribo. Avisando também que tem uma equipe do DJ Davi hoje tocando no Clube Social. Então, a equipe do DJ Davi tocando em Itapetinga e aqui no Clube Social em Conquista. Hal Tênis, do Boa Vista, tá mandando abraços a todos que estão curtindo o Som da Tribo e falando que todos lá no Boa Vista estão querendo ouvir U2. E o Júnior Oliver, de novo, do Bairro Brasil, está perguntando por que que Som da Tribo não toca a melhor banda do planeta, o Iron Maiden. Oliver, tocamos sim, música nova semana passada. E vários dias aqui nós tocamos o Iron, tá certo? O que a gente mais toca é Iron. Ó, liga pra cá, tá valendo aí um pendrive com 2 GB de rock and roll, oferta aí de Internauta Serviços, ingressos para a Noite Vermelha e também um rádio AM/FM que capta o som da TV. Oferta aí do nosso brother Tom Beleza, 3421507, ou mande seu torpedo também, 8831-9050. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 8:07, o Som da Tribo de volta. Som da Tribo é um programa independente, precisa de parcerias. A galera que acredita no potencial do Som da Tribo. A Bahia é frio, hein? Primavera, verão chegando, você precisa de ar-condicionado, climatizar sua casa. Ar-condicionado de todos os tipos, tamanhos, áreas e espaços diferentes, é só falar, só ligar, Bahia Frio, 3425-1800, Avenida Regis Pacheco, 329, Centro, Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro, agora com mais uma loja, em Conquista, hein? Na Pampincon Center, na Avenida Lauro de Freitas, Metrópole Team, moda pra galera, Team, Rua Ernesto Dantas, 85, no Centro. Os mais novos lançamentos aí da primavera-verão é na Metropolitim. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo agora em novo endereço. Visite, hein? Fica ali na Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. E Espaço X, presente aqui. Liquidação de primavera e verão no Espaço X. Dia da Criança é no Espaço X. Espaço X fica ali na Alameda Ramiro Santos, também Ernesto Dantas. Se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com, tem a nossa comunidade no Orkut também e o Twitter do Som da Tribo. twitter.com/sondatribo. Está afim de mandar torpedo, 8831-9050. O que tá valendo aí pra galera, Jack? Tá valendo um rádio portátil pilha energia que capta som da TV, oferta de Tom e Beleza. Valeu. Normal. Valeu, galera. Tá ruim minha voz. Mas 2 ingressos para a Noite Vermelha, dia 15 de outubro, no Teatro Carlos Jeová. E um pendrive de 2 GB recheado de rock and roll. A oferta de Internauta Serviços, agora em novo endereço. Avenida Otávio Santos, 389, esquina Quasqueira Campos. E o sorteio é no próximo sábado, dia 25 de setembro. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Thank you. beside me. Under wicked sky, through black of day, dark of night, we share this paralyzed. The door cracks open, but there's no sun shining through, like hot scarring darker steel. But there's no sun shining through. No, there's no sun shining through. No, there's no sun shining. What I felt, what I known. Turn the pages, turn the stone. Behind the door, should I open it for you? Yeah, what I felt, what I known. som da tribo. O som da tribo. Agora são 8 horas 20 minutos. Você curtiu Angra, Rise of Thunder, antes Metallica, The Unforgiven 2, aqui no Som da Tribo. 3421507 ou mande seu torpedo 8831-9050. O Júnior Oliver de novo mandou torpedo, destacando as empresas que apoiam o Som da Tribo na terra do axé. O rock predomina. Grande Oliver. É muito importante as empresas apoiarem programas como o Som da Tribo. Tem mais torpedo aqui. É, o pessoal, esperamos todos vocês às 11 horas no Apogeu. O Nós Vozes e Eles já está tudo pronto. Então, a galera da Distintivo Blue convidando você para participar aí do projeto hoje, Nós Vozes e Eles, logo mais às 11 horas no Apogeu. Miguel, meu amigo Daniel tá sofrendo. Toca Detonautas, só nós dois. Valdinei. Valeu, daqui a pouco a gente toca Detonautas aí. Você também pode participar, 3421507 ou 8831-9050. Trocar ideia agora com Henrique Leite. Henrique Leite, boa noite. Peraí, peraí, deixa só abrir o microfone. Manda aí. Pronto, Henrique. 2 anos sem aparecer novamente, né? Sim, Henrique. O que, que você vai aprontar, Glam, né? Glam. Quem vem a ser o Glam aí pra galera? Rapaz, é aquela festa com bastante glamour, né? Coisa assim, a pessoa vai pra se divertir, independente de som, independente de opção sexual. É uma festa bastante alternativa. Eu vou começar a falar assim, porque o que, que a gente vem dizer sobre a Glam? É uma festa que rola em Salvador, que já tá na 12ª edição. Uma festa temática que acontece na boate San Sebastião. A galera lá que conhece Salvador, já que conhece Salvador, conhece a boate. A San Sebastião fica no Rio Vermelho. 1 ano essa galera tá fazendo essa festa lá em Salvador, e a gente teve a ideia de trazer pra Vitória da Conquista, semelhante a essa mesma festa lá de Salvador, aqui. É, hoje, Vitória da Conquista não tem um local que a gente possa fazer uma festa que não seja fora da cidade, como a galera tá fazendo uma Floon, uma Trans for Friends in Sítio. Então a gente tá carente, isso é até bom, os empresários aqui, investir nisso, fazer uma boate, criar uma boate, nem que seja que faça assim uma vez no mês, uma festa desse estilo no centro da cidade, pra concentrar, porque muitas vezes a galera não pode. Como já teve aqui, né? Já tivemos duas funcionando, assim, do meu tempo. Já tive. Não, eu sei que já teve várias, né? Várias, mas assim, várias. Do meu tempo. Milênio, meu tempo já tinha. Não, foi. Teve três. Teve Terceiro Milênio, Midnight e Olympus. Todas depois funcionando. Depois teve a LZ. Que virou o Jack. Mas depois ficou ela só, né? Mas eu lembro de 3 boates funcionaram aqui ao mesmo tempo. Ah, a Terceiro Milênio só parou de funcionar porque o povo reclamou da vizinhança. Hoje a gente não tem. Então, assim, hoje a gente não tem um espaço que concentre, que dê pra fazer uma festa eletrônica no centro, no central da cidade. A gente pensou em fazer no centro de cultura, mas infelizmente a gente tem um horário que. Tem não... a lei do silêncio. A lei do silêncio, que às 10 horas a gente não pode passar disso. Então não rola fazer uma festa de música eletrônica 3 horas. A gente pode até pensar nisso futuramente, uma matinê, mas também só pra gurizada, né? Coisa tipo programa de Xuxa, coisa de índio. Normalmente, né? Festa eletrônica só combina com a noite, né? E infelizmente a galera tem que se deslocar pra longe, porque pra ir pra um sítio ali, rapaz, eu já fui nenhuma de táxi, meu irmão. Dá pra você dar uma volta na cidade inteira aqui. Então, pensando nisso, a gente vai fazer trazer pra Vitória da Conquista no dia 9 de outubro uma festa temática. A cantora norte-americana Lady Gaga, que é conhecidíssima, faturou o VMA. Das 8 indicações que ela teve, ela faturou as 8 indicações. Você assistiu o VMA, Miguel? Curto, sem falar nisso, a gente tem que falar de VMB aqui, né? Não, o VMB ou melhor, foi quinta-feira. Não tem a menor condição, eu não tenho mais saco pra assistir essas coisas, não. Restart é a melhor banda. Gente, dá vontade difícil. Eu imagino, deve ter dado Restart, dá Cine. Vontade de sumir da face da terra. Mas... Acaba logo com essa porcaria desse maldito, desse prêmio, rapaz. E o Restart foi vaiado, né? Esse a galera lixo. Vaiou, literalmente. Eu assisti o VMA. Não, agora não, o não é porque VMB, você falou não. VMA, eu logo me lembrei aqui da tragédia. O VMB eu não assisti. A empresa contratada para poder ligar. O artista contrata a empresa que já fica ligando de todo. Não duvido, não. Deve não ser duvido, isso, não, porque... já ou então. Acabou, não tem credibilidade nenhuma essa porcaria. Então voltar aí falando do VMA, a Lady Desculpa, Gaga. Vi, que, é o... que hoje é considerada. Eu não sei se você vai concordar, a nova Madonna, né? Agora, sabe o que eu acho bacana de Lady Gaga? É que ela assume que as influências dela são essas, entendeu? Ela não quer ser uma. Ela não quer barrar Madonna, não quer ser Madonna. Ela admite que são as influências dela. E eu acho isso bacana, a Lady Gaga. Então, pensando nisso, a gente vai fazer uma festa temática, onde todo. Nós vamos ter uma apresentação de uma cover. E a decoração, o sorteio de CDs, sorteio de camisas, tudo isso durante a festa. E muita música. Muita música. São 6 DJs, sendo 3 de Salvador e 3 locais. Rola a partir da meia-noite, então Começa meia-noite. Já tem um local definido, Henrique? Temos, em frente ao antigo Espaço Macica, na rua Vivaldo Mendes, ali no Recreio. Centrão da cidade, né? Centrão, cara. Todo mundo pode chegar. Dá pra todo mundo. Vai de pé, vai de busu, vai de carro. Então, é interessante. Pra galera se situar, e repete, quando? 9 de outubro. 9 de outubro. Em frente ao antigo Espaço Macica. Hoje que é Espaço Rafik. Na Vivaldo Mendes. Ali é o Espaço. Em frente ao Espaço Rafik. Isso. Então, ao Espaço Rafik. Dia 9 de outubro. Isso. R$7 até meia-noite. O valor? Dá pra todo mundo, pelo amor de Deus. Vamos bombar, vamos encher essa. E será uma festa temática, né? Festa temática, o tema Lady Gaga. Certo. 9 de outubro, a partir da meia-noite. Então a galera chega mais cedo, porque tem virada de preço depois do certo. Se a galera já quiser comprar ingresso segunda-feira, onde são? No próprio local. A gente vai definir isso aí durante a semana e eu te passo no sábado. Mas a galera que quiser concorrer ingresso, a gente já tá deixando aqui já com você, Miguel. Todo sábado você pode sortear aí. Beleza. Aqui. Contato, Henrique. Ó, o nosso contato, você pode ligar pra Batista. Está fazendo também, 9 de novembro, vai trazer Eli Pinto, que é o cover de Raul. Cover de Raul, né? Lá no Centro de Cultura, a gente já está engatando também essa festa. Pode ligar no 3828172 ou então no 8841-3807. Repete aí. 3828172-8841-3807. E falando também que parte da bilheteria vai ser direcionada à Casa do Câncer, que faz um trabalho maravilhoso aqui em Vitória da Conquista. Eu, particularmente, fui até lá conferir. Cara, é só obra de Deus aquilo ali. A mulher, ela abraça mesmo como se fosse membro da família dela. Então, Kesley também tá fazendo aqui o CD. Vou comprar agora, cara. Vou comprar um aqui. Vale a pena a galera prestigiar. Uhum. E tem que fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que verdade. É muito interessante que as pessoas se coloquem a fazer isso, ajudar. Porque a gente só sabe quando a gente passa na frente. É verdade. Sim, Henrique. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Já tá ótimo. Então, beleza. Ó, parabéns. Mete bala aí, sorteio aí. Pela iniciativa, quando quiser vir mais próximo ao evento, pode aparecer aqui e a gente vai divulgando aí. Valeu. Beleza? Valeu, Jack. Valeu. Você de casa também pode ir ligando, participando 3421-1507 e interaja e concorra aos brindes do da tribo. Quais são eles aí, Jack? Tá valendo rádio portátil, pilha energia, oferta de... capta também som de TV e a oferta de Tom e Beleza. Também dois ingressos para a Noite Vermelha, dia 15 de outubro, no Teatro Carlos Jeová. E um pendrive de 2 GB recheado de rock and roll, a oferta da Internauta Serviços. O som da tribo. I found som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8h32. E aí, Kessler, chegou na área. Tocamos aí Last Kiss, essa música aí. Eu queria que você contasse o porquê desse CD. Kessler canta, descascar mais uma vez aí pra galera a proposta desse CD, que as pessoas te cobravam, né? E você, hoje, gravou um CD de covers. Isso. Na qual, semana passada, pra quem ligou o rádio, ficamos devendo tocar as músicas. Hoje, as músicas vieram e eu esqueci de sortear o CD. Então vamos fazer logo a promoção. Primeira pessoa que ligar pra cá vai ganhar os dois, o volume 1 e 2. Você que sabe, você que faz a primeira promoção. Pessoa que ligar pra cá vai ganhar aí o CD de Kessler 1 e 2. É só ligar. 3421-1507 e mandar seu torpedo 8831-9050. Aí, ixi, já chegou a ligação. Kessler, fala mais aí sobre o CD. Só avisando ao sortudo que, assim, né, por livre e espontânea vontade, se você quiser fazer uma doação às duas instituições, fique à vontade, assim, né? Elas agradecerão muito, porque elas vivem exclusivamente de doações. Certo. Sim. O CD, como eu já faço, assim, já faço barzinho já há bastante tempo, as pessoas sempre pediam, né? Eu tinha um CD demo com músicas próprias, experimentais, e o pessoal falava, ô, Kessler, essas são horríveis. Eu pensei que era que você cantava. Ah, sim. Nada contra. Aí eu falei, tudo bem. E aí eu falei, tá, até que eu me rendi agora em fazer um CD cover, onde eu tô cantando só internacional, porque eu não quero que ninguém bata a minha porta, assim, sobre essas questões. Sei. É autorais, todo mundo faz isso, todo artista começa dessa forma, e eu preciso, assim, né, de novos caminhos, novos desafios. E pra mim não ficar sozinho nessa história, eu queria compartilhar também, assim, né, com pessoas menos favorecidas, fazer uma parceria, na verdade, né, como eu sempre falo. Não é ajudar, assim, né? É porque eu ganho muito com credibilidade tendo como parceiros a Casa do Câncer e a Casa de Amigos de Crianças Autistas. Porque, assim, né, um trabalho social é fundamental para um artista você trabalhar paralelamente a isso. Porque uma forma de você agradecer, já que você é um privilegiado, para mim, a pessoa que canta no chuveiro e o Bono do YouTube, ou sei lá, o artista top, são privilegiados. Cantar é um privilégio. Então eu estou buscando agradecer dessa forma. E espero que cada vez mais eu possa fazer mais parcerias, assim. O disco autoral o meu disco autoral vai vir com um catálogo com todas as entidades de conquista. Eu quero enfatizar conquista, porque foi aqui que eu me tornei gente, assim, aqui que eu me tornei artista. Então essa é minha. Nasci em São Paulo, mas eu só nasci. Aqui foi que eu vivi e me tornei uma pessoa, um artista, então é aqui que é minha terra. Kessler, já chegou um torpedo aqui, ó. Olha, Miguel, só gostaria de parabenizar a iniciativa de Kessler pelo trabalho beneficente. Se todos os artistas fizessem assim como Kessler faz pelo país, seria melhor. Valdinei, Recanto das Águas, tá certo? Muito parabenizando. Obrigado, Valdinei. Agradeço agradeço o seu torpedo e fico feliz em saber que as pessoas estão apoiando esse trabalho, porque eu preciso, assim, né, continuar tocando, continuar trabalhando. Então, o disco e essa parceria social, para mim, é necessária. Eu não estou ajudando, lembrando vocês, estou fazendo uma parceria. Tanto eu estou ganhando, quanto as instituições estão ganhando. Então, quer dizer, eu pretendo continuar, a partir de agora, do pouco, para no muito eu continuar apoiando dessa forma. Agora, eu tenho outros projetos também, assim, né, para daqui para frente. E se tudo der certo, a gente vai continuando fazendo isso. Porque eu, assim, acho isso necessário para minha vida. Kessler, outro torpedo aqui, tá certo? Galera mandando torpedo, claro, para você. Mandando avisar para você que ele sente saudades da banda Parrazio. Sou fã, diz que é fã do seu trabalho. O Júnior Oliver, do bairro Brasil. Que legal. Oh, valeu, Júnior. Panda Parrazio, que era sul na bateria, que mora lá no Bis 2, o grande baterista que hoje é evangélico, assim, né, resolveu buscar os caminhos do Senhor, eu respeito muito. Jack, meu querido amigo Jack, assim, né, que trabalha na TV Sudoeste, tá lá com a família e deu um tempo, tá fazendo faculdade agora, não sei se é eletrônico. Elvison, o baixista, sumiu, mas apareceu de novo. E eu tô na minha carreira subsolo, mas eu tô montando outra banda agora. Porque, assim, o trabalho autoral eu quero focar com banda e eu vou continuar como Kessler fazendo esses shows de entretenimento que tem dado muito certo, graças a Deus. Kessler, vamos tocar mais uma do CD? Kessler, canta! Vamos ouvir tocar mais uma aí. Kessler gravou um CD. Depois eu vou contar a história dessa música que você tocou, Last Kiss, que o Pearl Jam regravou. 99% das músicas do CD são covers. Você que não conhece ainda, é só se dirigir à Banca Central e comprar o seu por apenas R$5 e você vai estar ajudando a Casa do Câncer de Vitória da Conquista e a Associação Baiana dos Autistas. Vamos ouvir mais uma de Kesler. Você também pode ligando 34211507 concorrer aos brindes do Som da Tribo. Quais são os brindes aí, Jack? Um rádio portátil, oferta de Tom e Beleza, 2 ingressos para a Noite Vermelha dia 15 de outubro no Teatro Carlos Jeová e um pendrive de 2 GB recheado de rock and roll. Sorteio dia 25 de setembro. A oferta é de Internauta Serviços, agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389. Vamos ouvir mais uma de Kesler. O Som da Tribo. Like an angel, your skin make me cry. You float like a feather in a beautiful world, and I wish I were special. You're so fucking special. But I'm on creep, I'm on weather. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I won't have control. I want a perfect body, I want a perfect soul, I want to not it when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm on creep, I'm on weather. What the hell, what do you hear? I don't belong here. So fucking special. I wish I was special. But I'm on creep, I'm on weather. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. O Som da Tribo. Agora são 8h41, mais um som, a gente curtiu o Creep do Radiohead, né, Kessler? Antes foi Last Kiss, uma música que fez sucesso com o Pearl Jam. Jaqueline vai mandar alô pra galera. Manda aí, Jack. Aparecida do Nossa Senhora Aparecida, quer ouvir Pantera. Super abraço pra Aparecida, ligado no Som da Tribo. E também um abraço pra Bruna da Patagônia, que quer ouvir Offspring. Oferece pra toda a galera do Som da Tribo. E também o Gilvan Gonçalves, do bairro Alvorada. Ah, vamos providenciar música nova. Música nova do Pantera, não. Uma música que foi lançada recentemente. Sobras de arquivos do Pantera. Semana que vem, vamos tocar aqui pra toda a galera que tá pedindo Pantera. Kessler, manda ver aí. É a história que você ia falar, isso, né? A história do Let's Kiss. Essa música é de Wayne Cohan. É um artista da década de 60. E o baterista dele namorava com uma menina que é a irmã dela. Namorava com carinha, que pegou o carro do pai e morreu na estrada, os dois morreram na estrada. E ele ficou sabendo essa história e a música conta isso, Last Kiss, o último beijo. Último beijo. E né? Conta que o carro vai saindo e tal, e na hora que o carro vira, ele pede o último beijo à amada. Então, quer dizer, foi uma história verídica. E depois, acho que foi em 2000 que o Pearl Jam fez um disco, não foi? Um tributo, onde tinha vários artistas e eles gravaram essa canção, que foi um sucesso e uma das minhas favoritas, assim. Aí pois Kessler, aí a repercussão já está sendo boa em termos de vendas, né? A repercussão está sendo ótima. Duas semanas já vendi 300 CDs. Se mais for nesse pique aí, um mês, vai vender mais de 1.000 cópias. Vai vender mais de 1.000 cópias. Então, quer dizer, eu estou montando um capital de giro através desses recursos para me continuar fazendo e não pedir mais patrocínio, porque o pessoal, gostaria até de enfatizar as empresas, se você me permite aqui. Pode mandar ver. Gostaria de agradecer a Made Office, a Lilás Decorações, Móveis e Decorações, a Bentec, Ambientes Pensados, Visuc Motos, Brasil Gráfica, a Gráfica Brasil, nosso grande artista Silvio Gessé, o Projeto Som na Praça, TV Local e o Som da Tribo e o somdatribo.com. Quer dizer, são empresas que me apoiou tanto financeiramente como de outra forma, como o Som da Tribo sempre apoia aqui. E a iniciativa tem dado muito certo, que isso deu um gás mais no meu trabalho para continuar fazendo, continuar tocando. E assim, não espero mais nada do amanhã, eu vivo hoje, graças a Deus eu estou satisfeito. Kessler, então, ó, parabéns mais uma vez. Vamos tocar a última aí do programa, mas você sempre virá aqui pra gente falar mais sobre esse CD. Já agradeceu o seu. Deixa eu mandar um abraço pra galera aí. Lá do Nós, Voz e Eles. Assim, Lucas, ó, será que o Bahia ganhou hoje? Ganhou, viu? Ganhou, parabéns. Ganhou, deve virada, fazer, vai tocar final, super feliz. Um abraço, Lucão, do 3 Pontos. Um abraço pra galera do 3 Pontos aí, de Steve Blue, Ladrões de Vinil. E que tem mais alguma banda que tá lá ou só essas três? Só as três. Só as três. Três showzaço pra vocês. E assim, né? Amanhã a gente se vê, que amanhã tem almoço em casa e vamos comer um pavê lá. Então, Kessler, sucesso. E valeu. Vamos curtir aí mais uma música, dessa vez um cover do YouTube, né? Isso, isso. Se a galera se interessar mais ainda, onde encontrar, lá na Banca Central, R$5 cada um, aí ainda faz a campanha de solidariedade. E na LDM, dá pra vender? Vamos negociar. Pra quem não sabe, Miguel trabalha na LDM, a livraria ali em frente ao fórum. Quem quiser, assim, né, tirar dúvidas com o Miguel, saber um pouco mais de música ou de livros, vai lá que o Miguel pode estar à sua disposição. E em breve vai estar lá vendendo na LDM os discos do Kessler e de outros artistas também. Hoje é aniversário do Tom Beleza, já comprou, viu? Um abraço pra Tom Beleza, obrigado Tom Beleza pelo apoio. E lembrando vocês que Tom Beleza tem um museu de CDs locais, assim, né? Ele é o maior arquivo, o maior acervo. Que compra as bandas locais. É aquele que acredita e tem o maior acervo de CDs locais. Gostaria de agradecer a essa iniciativa do nosso querido amigo aí, e continue a vida em paz e muita saúde. E quem não conhece Tom Beleza, é só acessar o blog do Som da Tribo, tem a foto dele lá hoje, beleza? É isso aí. O Som da Tribo.

Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, Led Zeppelin, Black Sabbath. Clássicos da Tribo. Thank you. tribo. Clássicos da tribo. Thank you. Clássicos da Tribo. Aí no Clássicos da Tribo você curtiu Black Sabbath, Change, antes da Way to Heaven com Led Zeppelin. As últimas aí do Som da Tribo, 9 horas, 5 minutos, não há mais tempo pra nada, só tempo mesmo para saber quais foram os ganhadores aí do programa de hoje, dos brindes do Som da Tribo, Jack. Ingresso para a Noite Vermelha foi o Gilvan Gonçalves, do bairro Alvorada. E o Rádio Portátil, oferta Estão em Beleza, quem ganhou foi a Maria José Nascimento, do Jardim Guanabara. E o CD de Kessler foi a Rosângela Souza Silva do Jurema e Silveira Souza Silveira do Jurema e a Maile Andrade Leite do Candeia. Então vamos repetir aí os ganhadores dos ingressos. Brindes, né? Manda aí. Dos ingressos, Noite Vermelha, Gilvan Gonçalves do Alvorada, Rádio Portátil, Maria José Nascimento do Jardim Guanabara, CD de Kessler, Rosângela Souza Silveira do Jurema e Maile Andrade Leite do Candeias. Toda essa galera se dirigia aí à Lojas Astraz, fica na Alameda Lima Guerra, a partir de segunda-feira à tarde, devidamente documentado, retirar seus ingressos e brindes, ou seja, o rádio e também os CDs de Kessler. Retirar nas Astraz, fica ali na Alameda Lima Guerra, no segundo andar. É fácil, fácil você descobrir onde fica a loja Astraz na Alameda Lima Guerra. Agradecer a todos que ligaram, todos que mandaram e-mails, torpedos, ligaram via telefone fixo também. E também aos nossos parceiros, né? Bahia Frio, ali na Avenida Regis Pacheco, 329. Água de Cheiro, renova-se na Água de Cheiro. Metrópole Team, moda pra galera, Team. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo. Espaço X, presente aqui, Dia das Crianças, é no Espaço X. Tá certo? Internauta Serviços também, agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389. Dito isto, foi bom pra você, Deval de Andrade? É sempre bom fazer o Som da Tribo ao lado de Jaqueline. Foi bom pra você, Jaqueline Jack? Minha voz não é mais a mesma, mas foi ótimo. Valeu, galera. Desencana que a vida engana. Cuidado pra onde você vai, com quem você anda. Até sábado que vem aqui nas ondas da 96FM. Caso você perdeu o programa, amanhã o programa estará disponível inteirinho para você no blog do Som da Tribo. Sondatribo.com, você ouve na íntegra o programa do Som da Tribo. Valeu, galera. Tchau, tchau. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com.